Não reage, não se move. Ela quer o camarim, se a pele engole os que é bom de tá. Que foi condenado a 43 anos de prisão, invadir uma delegacia em Cubatão e atirar contra 13 investigadores. Essa merda não é apologia. 13 investigadores. Igual meu gêmeo do crime. Me compare com rappers. Naquela buceta tem mais rappers do que o meu iPad. Não sou Dom César, não sou Dom César. Mas já trabalhei com a massa. Encostei no coqueiro pra saber da caminhada. Jovem sarrura, ela quer madeira. Já se envolveu porque nós é maldade. Cuida de pura, simplicidade. Escolhe na mesa, não separa o crack. Sabe que nós vende o pó do diabo. Dentro da sacola, dinheiro e maldade. Caderno e contabilidade. Depois pega o bico, sai fora e pedala, cara. Vai o que, gasolina ou ó? É assalto. Que adianta, seu dialeto favelado. Se sua cara é pão de ló. E é o maior blipa da festa. Fala de pipoco. Quando se ouvisse a bata. Ela é Monroe, já conhece todos os rappers. Ela é uma vadia, já fudeu com todos os rappers. Igual meu gêmeo do crime, não me compre com rappers, bitch. Aquela buceta tem mais rappers do que meu iPad. Eu sou do sertão, mas já trabalhei com a massa. Cozinho no coqueiro pra saber da caminha. Já pensou, ela quer madeira. Porque nós é ruindade. Fala pro neguinho que eu já não vou tá no baile. Dizendo se tem onde eu tô plantado. Ela me pediu um pão, pensei que era maquiagem. Fala pra sua mina devolver minha pasta base. Eu estico pra ter conteúdo e fica chiclete. Foda-se no Twitter, eu tô fora da internet. Sem gorila contra mim porque eu matei minha humanidade. Saia da boca, desmente seu flagrante. Na esquina da fez, é só para de traçante. Bandido que é bandido, ele não leva na cara. O bonde do bolsão é o bonde mete bala. Com planta na boca, até de manhã. Na Baixada Santista virou tudo talibã. Com planta na boca, hoje ou amanhã. Na Baixada Santista. Já conhece todos os rappers. Ela é uma vadia, já fudeu com todos os rappers. Igual meu gêmeo do crime, não me compre com rappers, bitch. Aquela buceta tem mais rappers do que meu iPad. Eu sou do sertão, mas já trabalhei com a massa. Você no coqueiro pra saber da caminha. Já pensou, ela quer madeira. Bandido, é bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido,